rei sobre todos, governador vem a ti. Tu és minha devoção. Tens o domínio em suas mãos. És meu caminho, minha porção. És-me aqui. Eu vim